Hide you. Mano, mano. Trick, trick, então vamos pra trick. Uou! Tava na hora já. Red Bull. Depois de 43 mil. Suja da escuridão. Se a manobra tá de bico, persista não é em vão. Cada um na sua, não é assim que a gente faz. Sujeitado ou arrependido, a rima mais eficaz é tanto faz. Tem uns dias que não paro quieto, sai da pisca, sai da pisca, rabeira até meu castelo. Hoje de bandeja, segunda-feira foi embaçado. Colos área da pista, tudo pra atrasalado. Mas se liga na pita, nego, só vendo pra crer. Um switch, keyboard, slide do mano, acabei de ver. Meu par era a primeira, gaúcha, sepinativa. Junto eu, matrei maluco pra tirar trick na pista. Sinto a batida da levada, pulsa minha bolsa. Sai da reta, Big Hill, patatei sem discurso. O mano desandou da pista, aborrecido. Skatista, que é skatista, anda até com o pé torcido. Nego, seco, Vitinho, sempre tão lado a lado, não escolhi por Deus. Pode crer, fechar a porta, nós já pula janela. Skate, câmera, mic, resista, cena mais bela. Meu rolê da quebrada, na transparência, pega na mão, estilo rua, mantendo a essência. Meu rolê da quebrada, na transparência, pega na mão, estilo rua, mantendo a essência. Sem decadência, papo de escola. Colar com nós é fácil, os pés de porco. Aí fecha a banda, entra na rua, eu rapaziada. Grupo rua gastada, bonde da meia furada. Não pagamos de boy não, o boot tá no osso. Escrevo na carta do velho, não trazer outro novo. Sei que nasce intensa, hip hop tem um dom. Se é pra constar os do rabisco, salvo pra ficar quente e também ficar bonito. Os de verdade caminha lado a lado comigo. Por isso não esqueço que é meu aliado. Representou rei da pista, suit, crook encaixado. Essa tá fácil, assim fica suave. Mas eu tive um fone, eu só da CW base. E outros camarada que também tá na correria, fazendo corre pra ganhar o pão de cada dia. Não quero ser reconhecido não, irmão. Meu objetivo é paz e amor no coração. Aí eu planto amor e muita sabedoria. Meu chegado, quem diria? Se o bang é rolê, ele tá na atividade. Admira sua manobra e sua criatividade. Fique sabendo que nosso Deus está mudando. E tudo nós skatista pro céu, ele tá levando. Meu rolê na quebrada, na transparência, pega na mão, estilo rua, mantendo a essência. Meu rolê na quebrada, na transparência, pega na mão, estilo rua, mantendo a essência. Meu rolê na quebrada, de transparência, pega na mão, estilo rua, mantendo a essência. Meu rolê na quebrada, na transparência, pega na mão, estilo rua, mantendo a essência. Ó, vai ser a edição gringa do moleque, ó. Maguinho aqui, ó. Fica tranquilão, não é? Aí, mano, essa é pra todos os skatistas que manda manobra de fake. Fala que é nolho, tá ligado? Seus vagabundos. Acertou? Mentiroso. Assume que é fake esse nolho, pô. É isso aí, galera. Peraí, deixa eu dar um zoom. Love me tender, love me sweet. É, parece que ficou legal, mano. Acho que tá melhor do que isso, pô. É, eu só imagino como é que era antes. Tá legal, vamos embora. Dá só mais um tempinho aí, gente boa. Tá faltando uns bagulhinhos ainda. Eu volto, já é jogo rápido, joguinho rápido. So, love me tender. Love me true, all my dreams fulfilled.